Quando eu já não tive forças para continuar, quando o desespero invadir meu coração, quando se tornar mais fácil simplesmente fugir e sentir que foi inútil o que fiz até ontem, decido hoje, Senhor, prostrar-me a teus pés, entregar minha vida inteira, entregar meu coração tal como está. E poder adorar-te em espírito é verdade, e poder abraçar-me a tua palavra de bondade, porque só tu és santo, porque só tu és digno de adoração. Contra o céu e contra ti, que enterrei todos os meus talentos e te falei. E hoje com lágrimas te declaro meu Senhor, minha única fonte de vida, único caminho caminhar. E poder adorar-te em espírito é verdade, e poder abraçar-me a tua palavra de bondade, porque só tu és santo, porque só tu és digno adoração, de adoração. Adorar-te em espírito é verdade, é poder abraçar-me a tua palavra, porque só tu és santo, porque só porque só tu és digno.